conquistados em glória. Aí. Cartel Bastardos. Inglórios. Vamos até o fim. Me deparei com a multidão olhando pra mim, exatamente igual a visão que eu tive, molequinho. E eu cheguei até aqui sem trampolim, muito a chapas, entidades que olham por mim. Eu transformei aquele estádio em meu camarim e já passei o Réveillon comendo lagostim. Então chefe, te passe a visão. Ninguém é melhor que ninguém. Segure sua emoção. O ego te torna refém. Não vem apertar minha mão. Nem fale meu nome também. Do meu lado não para cuzão. Minha gangue pesada é o trem. Não é quanto sabe bater, e sim quanto aguenta apanhar. Não é quanto pode dizer, mas quanto faz cê precisa falar. Otário rala, tu não é nada na escala. Eu faço a mala, meto bala. O meu fio quando embala te estala. Eu abri ala, seu cartel tu vai de vala. Passivam quase 20 anos, perdendo, ganhando, errando, acertando. Tic tac, o tempo vai passando. Ouço doctors, MCs, o cigarro queimando. Sou músico, não durmo, tô acordado sonhando. Disse poeta, sonho que se sonha junto é realidade. Ganho algo de alguém, deixo algo meu que é da cidade. Cada olhar, viagem, sorriso, mensagem. Sou minha verdade, é minha parte, não vou fazer pela metade. Papo de rap, game, grana, ilusão, meus mano. Se fosse só por dinheiro, ninguém tava nesse ramo. Nós temos fome e sede, de amor aos versos. Esse papo fútil, retrocesso, nem me interessa, confesso. Quero que se foda sua roupa, que você sente no peito. De que adianta sucesso se seu som tá mal feito? Tá enganando quem além de você mesmo? Palavra é arma, eu não tô aqui pra dar tiros a mesmo, não mesmo. Vindo de Woodstock, Robert Deder é top. Maquin corre com helicóptero, pouso no teu copo. Parecia ópio, drogas no cardápio. Mas se pancar meu fruto, vai parar em tangamandápio. Um tanto quanto óbvio, inimaginável. Subo até meu nível, eis o meu eu lírico impalpável. Dirigindo métricas de fome responsável. Quero um batmóvel, no universo Marvel. Gato, eu sou terrível, transe com meu corpo detestável. Assassino divo, geral quer ver sangue. Mata ao vivo, mãe, matei seu filho, foi inevitável. Imperceptível, sigo inabalável, como Hulk incrível. Esquece tudo que eu falei, com os pontos só enferrujado na janela do busão. Liga pro MC Xamã, quanto tempo eu não te vejo. Meu menor virou teu fã, minha mãe tá te mandando um beijo. Ai, liga pro MC Xamã, quanto tempo eu não te vejo. Meu menor virou teu fã, minha mãe tá te mandando um beijo. Engraçado, like.